explicação. Meu coração mandou parar. E te admirando ali, te olhando sem me desviar. De repente então você sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Não tem resposta pro que aconteceu. Passei a gostar de você. Não pergunte, não sei explicar. Como fui me apaixonar? Mesmo sem te conhecer. Baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Como fui me apaixonar? Mesmo sem te conhecer. Baby, estou te chamo-me Manuel Lourenço e estou aqui mais uma terça-feira na vossa companhia com o programa A Música é Vossa. Ora, então hoje são 29 de outubro de 2019 e espero que vocês passem um ótimo dia na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2 e espero que vocês estejam esta manhã à escuta da nossa rádio. Ora, então, eu vou continuar com a música e vocês escutem bem a música e o programa de hoje. Então vamos continuar com a música e vai ser a Agatha.

você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer tua vontade, atender teu pedido, mas esquecer é loucura e é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor. Te abraço, porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a casa, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Desculpe lá, oh minha sogra, vou dizer-lhe sem ter dó. Antes queria sustentar um burro a tão de ló. Desculpe lá, oh minha sogra, vou dizer-lhe sem ter dó. Antes queria sustentar um burro a tão de ló. Foi beber uma ginginha, a seguir comeu os restos do caldeiro da cozinha. Desculpe lá, oh minha sogra, vou dizer-lhe sem ter dó. Antes queria sustentar um burro a pão de ló. Desculpe lá, oh minha sogra, vou dizer-lhe sem ter dó. Antes queria sustentar um burro a pão de ló. A saia caiu-lhe aos pés, para mal dos pecados meus. Esqueceu-se das calcinhas, ai Jesus, olha-me Deus. Desculpe lá, oh minha sogra, vou dizer-lhe sem ter dó.

não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. O vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para fazer feliz a noiva, a mãe, a casa, o pai, o cão também. Pensando agora naquela cena que tão estranha vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de ver. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. Branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. O vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que moças da minha terra são bonitas, dançam bem. As moças da minha terra são bonitas, dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, fiquei logo a querer-lhe bem. Dancei uma vez com uma moreninha, fiquei logo a querer-lhe bem. Quando o sol já cula vai, a saudade vem atrás. Quando o sol já cula vai, a saudade vem atrás.

água fresca numa jorra. Dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só o teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jorra. Dentro do teu quarto. Então vimos de ouvir 24 rosas. Então vamos continuar com os nossos discos pedidos. E eu tenho aqui então um disco pedido que é da parte de Jerome para a sua mãe. E então ele pediu-me o disco bem juntinho assim, que é da Maria Lisboa, que é da nossa artista que vai estar cá no dia 9 de setembro, que estará cá na Sala de Montição em São João do Belão, no aniversário da nossa Rádio Arco-Íris, 34 anos que vai fazer. Ora, então, vamos ouvir Maria Lisboa, bem juntinhos assim. Dançar esta dança bem juntinhos assim. Gira o corpo e...

Ora, então vimos de ouvir Amanhã de Manhã. Ora, então tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Sr. Saruga de Chatanope Celular. Ora, então espero que ele passe um ótimo dia e então ele dedica esta canção a todos os animadores da Rádio Arcanciele e espero que vocês passem uma ótima manhã e da minha parte muito, muito obrigado. E então vamos escutar Ai Destino, Ai Destino. Ai destino, ai destino. E então ouvimos o ai destino com esta linda voz. Não vale a pena eu a dizer porque muita gente deve de a conhecer. Então vamos escutar. Destino que Deus me deu. O amor bateu à porta, eu deixei-o entrar. Parecia tão diferente, confiei e fui em frente e com ela quis casar. Infortúnio do destino, esse meu passo infeliz. Fui amante atraiçoado, fui marido mal amado, sem saber que mal eu fiz. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Ai destino tão cruel, ai destino, ai destino, ai destino infiel. Destruiu a minha vida e a vontade de viver. Louvam-me o que eu mais queria, meus filhos desse dia nunca mais voltei a ver. Fiquei eu e a solidão e o desgosto mais chorado, mas nada posso fazer. Não tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Tão cruel, ai destino, ai destino infiel. O amor tem destas coisas, no princípio tudo bem. Quando se vê a verdade, para voltar atrás é tarde, para recomeçar também. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Ai destino, ai Ai, destino tão cruel. Ai, destino, ai, destino. Ai, destino infiel. Ora então, são 10 horas e 21 minutos e vimos de ouvir ai, destino, que foi pedido da parte de seu Sarugo de Châteauneuf-sur-Loir. E que pediu também para todos os seus colegas e o que o conhecem. Ora então, e vamos continuar com a música, e vai ser As Moças da Minha Terra. Vamos a isso. As moças da minha terra são bonitas, dançam bem. As moças da minha terra são bonitas, dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, fiquei logo a querer-lhe bem. Dancei uma vez com uma moreninha, fiquei logo a querer-lhe bem. Quando o sol já cula vai, a saudade vem atrás. Quando o sol já cula vai, a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha que é para eu viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha que é para eu viver em paz. Fui à casa da morena, pedi água para beber. Fui à casa da morena, pedi água para beber. Não é sede, não é nada, meu amor, vim aqui só para te ver. Não é sede, não é nada, meu amor, vim aqui só para te ver. Embora o teu pai não queira que eu te ande a namorar. Embora o teu pai não queira que eu te ande a namorar. Mas depois de nós casarmos, moreninha, ele de mim vai gostar. Mas depois de nós casarmos, moreninha, ele de mim vai gostar. As moças da minha terra são bonitas, dançam bem. As moças da minha terra são bonitas, dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, fiquei logo a querer-lhe bem. Dancei uma vez com uma moreninha, fiquei logo a querer-lhe bem. Vai embora e me deixa assim. Faz calor lá fora e frio dentro de mim. São coisas do amor e febre de paixão. Sem te ter comigo, tudo é castigo. Saudade, solidão. Meu anjo de paz, sou feliz demais. Teu beijo é tão lindo. Tu foste embora, o medo me apavora. Não sei ficar sozinho. Me beija, me abraça, me leva, me arrasta para o teu amor.

mexe comigo. Mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá pra mim. Quando ela quer chegar no mansinho, me deixa tonto com o seu abraço quente. Saia curta e ela senta à minha frente. Desse jeito não tem jeito, não há homem que aguente. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe assim. Parei meu coração. Diz que está sozinha, não consegue dormir. Eu fico louco ouvindo a sua voz, mas ela desliga quando digo vou aí. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe assim. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo. Mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo. Parei meu coração, mas seu amor ela não dá pra mim. Corpo dele no meu. Esse forró era bom. Ora, espero que estejam a passar uma ótima manhã, 10 horas e 43 minutos na Rádio Arco-Íris. Então, continuamos com Amarante. Foi-me beijo num sarilho, porque ele já é casado. Mas que grande confusão que ela foi arranjar. Se há tanto homem solteiro, se há tanto homem solteiro para ela namorar. Mas como é, mas como é, mas como é, olha, vou dizer. Mas como é. Isto até dá vontade de dançar, hein? E quem puder dançar, dar um pedinho de dança, pode-se treinar já para o dia 9, mês que vem, que teremos um baile na Multissom. Mas como é, mas como é, se calo é verdade, eu digo à mulher. Em Multissom, na sala de festa de São João de Belém. Então estaremos lá com Maria Lisboa. Aquilo é que vai ser dançar, hein? Se me digo ou se não digo, acabo por ficar mal. Porque isso não é comigo. Agora está na moda trico-trico, truca-truca. Ela que tenha juízo, ela que tenha juízo, e que não seja maluca. Mas como é, mas como é, mas como é que eu lhe vou dizer. Mas como é, mas como é, se calo a verdade ou digo à mulher. Mas como é, mas como é, mas como é que eu lhe vou dizer. Mas como é, mas como é, se calo a verdade ou digo à mulher. Mas eu vou pensar melhor, se lhe digo ou se não digo, acabo por ficar mal, porque isso não é comigo. Agora está na moda trico-trico, truca-truca. Ela que tenha juízo, ela que tenha juízo, e que não seja maluca. Mas como é, mas como é, mas como é que eu lhe vou dizer. Mas como é, mas como é, se calo a verdade ou digo à mulher. Mas como é, mas como é, mas como é que eu lhe vou dizer. Mas como é, mas como é, se calo a verdade ou digo à mulher. Ora, então vamos ouvir o Malhão de Sinfãs com Maria Lisboa, artista que estará connosco no dia 9 de outubro de 2019. Estará na sala de Multissom de Belém, em São João de Belém, na sala de festas. Oh, Malhão triste, Malhão, oh, Malhão triste, Malhão, ai, Malhão triste, coitado, oh, Malhão triste, coitado, por causa de ti, Malhão. Ando triste, apaixonado. Eu por ti suspiro, é por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, é por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. O Malhão quando morreu, o Malhão quando morreu, deixou escrito na escritura, deixou escrito na escritura, que lhe forrasse o caixão com pano de pouca vida. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais. Eu por ti não vou suspirar jamais.

champanhe. São quase 11 horas na nossa rádio. Era então e continuamos com a música Susana, Teu Amor é Nada Demais. Ter o mundo aos pés, tudo é muito. espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia com esta bela música. Então escutem, estarei aqui até ao meio-dia. Só me falta o teu calor, ser amada só por ti. Teu amor e nada mais é o que eu preciso ter. Nossos corações iguais já me chega pra vida, sem prova e dizer que o melhor que eu tenho é comer e beber.

Ora, então são 11:17 na nossa Rádio Arco-Íris, na vossa Rádio Arco-Íris 96.2. Então espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então eu tenho aqui agora uma pessoa que me pediu, que é a Maria do Céu, que pediu-me para eu passarem a ser a Dona Carolina. Vamos ouvir então a ser a Dona Carolina esta historiazinha. Oh, muito bom dia, menina. Olha, é o seguinte, fala de onde, por favor, hein? Fala do aeroporto de Sacarneiro. Olha, eu precisava de uma informação, é possível ou não, hein? Mas qual é a informação? Olha, é o seguinte, eu já tenho uma certa idade, sabe? E é assim, eu nunca viajei de avião, e então... Eu agora apanhei o número do telefone de uma netinha minha do aeroporto e eu queria saber qual era a marca dos aviões que não cai abaixo. Porque eu vejo aqui na televisão uns caem abaixo sem gasolina e eu queria saber qual era a marca melhor. Eu vou-lhe passar a nossa informativa e confirma só um momento. Muito obrigadinha. Tchau. Muito bom dia, menina. Eu estava agora a falar consigo, pô, errei passar-me para o outro lado. Não, é a primeira vez que está a falar comigo. Passaram-me agora a chamada, hein? Ai, olha, é o seguinte, eu sou uma senhora que já tem 87 anos, sabe? E você está a me ouvir ou não? Estou a ouvir, continuo. E é assim, eu nunca viajei. Eu queria dar uma volta de avião até ao México com o meu gostinho, sabe? Mas eu ouço muitas vezes a televisão a dizer-me que os aviões caem abaixo sem gasolina. É verdade ou é mentira? Eu vou passar a sua chamada para uma agência de viagens para a senhora comprar então a sua viagem, está bem? Está muito... Aguarde só um momento, por favor. Obrigada, um bom dia. Com isso. Muito obrigado. Carago, tanto tempo. Estou, ainda não atenderam da agência de viagens. Ai, tanto tempo à espera. Eles podem ter muitas pessoas ao balcão e o... Mas, menina, eu só queria uma informação, mais nada. Pronto, mas essa informação tem que ser dada por eles. Nós daqui não temos essa informação. E qual informação? A que a senhora necessita. Olha, eu nunca viajei, sabe? Eu às vezes tenho aqui a ver televisão, né? E diz que os aviões caem abaixo sem gasolina. E eu tenho medo, eu só queria saber... Qual é a marca do avião ou da empresa que tenho que tirar o bilhete? Está a entender ou não? A agência tem de dizer isso. Eu vou transferir novamente. Estava muito obrigadinho. Eles continuam sem atender. Eu ainda não comi a medicação. Eu de tarde vou ligar para aí outra vez, está bem? Está bem, tá. Olha que eu tenho 87 anos, sabe? Já não é muito para brincadeiras. Pois, mas nós aqui também não estamos a brincar. E o meu gostinho tem 90. E eu queria fazer uma viagem, é uma semana agora para o México, sabe? Claro. Você está muito desanimada. Não, não. Porra? Você ainda não comeu, hein? Eu também ainda não almocei. Ah, então deve ser por isso, que eu também sem comer fico com muita fraqueza e tristeza. Pois é. Eu queria saber, era só qual era a marca do avião para eu poder viajar com o meu gostinho, mais nada. Pois, eles têm de dizer, ligo um pouquinho mais tarde, pode ser que eles, entretanto, já possam atender. Mas acha que eles caem abaixo ou não? Não sei, não tenho essa informação. Ai, que eu tenho tanto medo. Pronto, minha senhora, eu então mais logo vou ligar para aí, está bem? Está bem, então, obrigado. Muito obrigado e dois beijinhos para a senhora. Obrigado igualmente. Muito obrigadinho. Muito boa tarde, menino. Olha, é o seguinte, eu precisava de uma informação, é possível ou não? Se eu souber, claro que sim. Olha, é o seguinte, eu já liguei para umas colegas suas e depois passaram-me para o outro lado. Olha, não percebi nada. E agora uma netinha é que me deu outro número. Olha, eu sou uma senhora que já tem 87 anos, sabe? E nunca viajei. Muito bem. E eu precisava saber que eu às vezes não tenho que fazer, estou aqui na televisão e ouço as notícias a dizer que alguns aviões caem abaixo, uns sem gasolina, outros, os pilotos vão para lá bêbados, e eu tenho medo de comprar uma viagem e com o avião que me aconteça uma coisa dessas. Ah, não, isso... Isso acontece como acontecem acidentes de carro... Ou de caminhonete, é verdade. São coisas que... Que acontecem. Que infelizmente acontecem. Eu tenho 87... Eu tenho 87 anos, sabe? Eu não queria morrer num avião, hein? Assim, também se... Ou na avioneta, não sei. Em tantos milhões de voos que há todos os dias... A senhora ser apanhada logo no voo que é para cair. Não, olha, não, sorte, também eu é. Também muita sorte. Eu também não tive muita sorte comigo, nem na minha vida, nem com o meu Agostinho. Nós agora queremos ir uma semana ao México, sabe? Sim, senhor. E o meu Agostinho, ele anda muito mal do lado do primeiro-ministro, que aquilo agora já não presta para nada. E eu é assim, eu queria também lhe perguntar uma informação. Ele agora comprou uma medicação que se chama vinagre ou assim qualquer coisa. Você acha que devia tomar antes de ir de viagem ou quando chegasse lá ao quarto? Ora bem, assim, eu não sei para que poderá servir essa medicação. É vinagre ou viagra ou qualquer coisa assim, que é para o primeiro-ministro a ver se ele se levanta, sabe, que ele anda muito mal. E até vamos mudar de país por causa disso, uma semana. Pronto, muito bem. Mas acha que devia tomar antes de ir de viagem ou quando chegasse lá? Assim, nesse caso, se calhar será melhor no destino. Ah, lá no quarto, não era? Exatamente. Vocês aí alugam também quartos lá no México ou só alugam as avionetes? Não, nós podemos lhe tratar de tudo. Dos voos, do hotel, tudo direitinho. Pronto, mas tenho que ir aí ou mesmo por telefone? Assim, se vier cá ao nosso balcão, acaba por ser melhor, porque aí tem a possibilidade de ver as imagens dos hotéis, tem tudo. Ah, eu queria uma coisa em condições, sabe? Não queria lá vizinhos à volta, que era para eu estar à vontade com ele. Que é para dar, vai ser dar fogo toda a noite. Mesmo com 87 anos, sabe? Eu fui ao médico e ele disse que eu estava muito bem aqui do meu brinquedo. Pronto. E eu estou confiante que quando mudar de país, a minha irmã disse, olha, vai com o Gostinho e muda de país, que já são outros, e pode ser que o primeiro-ministro se levante lá. E já vou preparada lá com a tal medicação, com a vinagre. Vamos ver. Pronto. Então, olha, eu vou passar aí hoje de tarde aí com o meu Gostinho e vamos marcar uma viagem tipo uma lua de mel. Muito bem. Olha, muito obrigadinho e muito boa tarde, não, sim. Então, é para as ordens. Tá, muito obrigadinho, obrigado. Ora, então vimos de ouvir a Dona Carolina e ficamos com Roberto Leal, Mulher Chorona. E então esta música é dedicada de Eduardo Teixeira para o seu colega Pascal de trabalho e não esquecendo de todos os seus amigos. Então, ficamos, e de minha parte, muita coragem e muito obrigado por ele ter pedido também um disco para mim. E desejo-lhe tudo que é bom e vou um dia e tenha muita saúde. Então vamos ouvir o Roberto Leal, Mulher Chorona. E daqui a um bocadinho vamos ter outra anedota. Espero que seja do vosso agrado. Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, pois exatamente, né? Boa tarde. O meu nome é Jorge Simões, eu estou ligado à parte da nós. Eu tenho o gosto de estar a falar com a senhora. Eu sou a Almira. Disse-me. Almira. Almíria? Não, senhores, sou a Almira. Almira. Almira. Sim, sim, senhores. E o senhor, quem é o senhor? O meu nome é Jorge Simões, eu estou ligado à parte de nós. Aqui é a operadora que trata do serviço de internet aqui do Sr. Ricardo. Ah, de internet? Exatamente, aqui do Sr. Ricardo. Sim, sim. E neste momento eu estive aqui então a falar com o Sr. Ricardo. Atualmente a senhora tem então aqui o serviço de televisão da Mel, correto? É do Mel? Eu não sei, a televisão não é Mel, parece que é Samsung. Diga, não compreendi. Parece-me que a televisão que é Samsung, eu não sei bem. Ah, sim, eu não sei ler muito bem. Que lhe fornece o serviço. Que fornece? Aquilo sim, das antenas. Não, quando a senhora paga a fatura, qual é que é a operadora? Ah, senhor, não sou o que pago, é o meu homem. É o seu homem. Mas neste caso, aqui a sua televisão é então da Mel. E a senhora está a pagar aqui 16 euros pela televisão da Mel, correto? 16 euros, não lhe sei dizer. Parece que é. Exatamente. Parece que é. Tem aqui um serviço de internet à parte. E também o seu filho faz aqui carregamentos do telemóvel. Aqui a proposta da parte de nós era então poder... Ele carrega o telemóvel, mas é na luz. Oh, olha lá. Ele carrega o telemóvel muitas vezes, mas é porque ele está sempre na internet e gasta a bateria. Diga. E ele gasta a bateria, e ele carrega muitas vezes porque ele gasta a bateria do telemóvel. Sim, mas também tem que fazer carregamentos com dinheiro para poder comunicar e para poder ligar. Ah, é? Tu gastas dinheiro por fora? Diga. Eu estou-lhe a perguntar se ele gasta dinheiro por fora, pensei que era só os 16 euros. Não. É o dinheiro do telefone, é o dinheiro do telemóvel dele. Aí ele gasta dinheiro, tu também gastas no telemóvel? Oh, senhor do céu, este povo só gasta dinheiro, valha-me Deus. E então o senhor estava a dizer o que é que eu não compreendi, desculpe. A senhora Dona Almira não tem um telemóvel? Eu não, senhora, não gosto disso. A senhora não usa telemóvel, muito bem. Não, senhor. São um serviço que normalmente têm de ser sempre carregados para poderem ser utilizados. Pois não, vai abaixo e não dá. Diga. Se não se não carregarem, a bateria vai abaixo e não dá. Sim, eu compreendo. Também tem de carregar a ficha, sim, é verdade, senhora Dona Almira. Era isso. Para poder fazer comunicações, senhora Dona Almira. A senhora aqui a minha proposta, senhora Dona Almira, já é aqui um serviço em que juntávamos então todos estes serviços para poder ficar então aqui um valor mais reduzido, está a compreender? Ah, então quanto é que custa? Então, aqui já com uma internet melhor do que aquela que a senhora, aliás, que o seu filho utiliza, e também já com uma televisão aqui com mais canais, ficaria então aqui com 84 canais, e ficaria aqui já com bastantes canais que a senhora poderia ver, que até está incluído um canal religioso. Olha uma coisa, ó senhor, você como se chama? Como se chama? Não compreendi, podia repetir, por favor. Como é que o senhor se chama? Jorge Simões. Ó, senhor Jorge, diga-me uma coisa, isto só para nós. Tem daqueles canais que dá aquelas mulheres sem roupa e os homens? Diga. Também tem aquela televisão que dá os homens sem roupa e as mulheres? Homem, não diga isso. Não, senhor Dona Almira, isso é um pacote que tem de pagar à parte. Ah, tem que pagar? Não, nada disso. Ah, eu pensei que dava. Diga. Eu pensei que dava desses. Não, não. É que o meu homem... Ah, mas é que o meu homem gosta muito de ver isso. Mas tem atualmente? Eu não sei, ele às vezes põe-se a ver na internet, mas aquilo dá mal, hein? A internet não presta, dá muito devagar, hein? Por isso mesmo é que nós estamos aqui a entrar em contacto para poder atualizar aqui a internet, para ficar então aqui com uma melhor internet, senhora Dona Almira. Ah, e então dá mais depressa depois? Sim, ficaria a dar mais depressa, exatamente. Pois é, como... Ficaria mais barato do que aquilo que a senhora está a pagar atualmente. Ah, e é que o meu homem às vezes pega no computador do meu filho sem ele ver e põe-se a ver mais eu daqueles filmes, sabe? Só que aquilo não bota, aquilo não anda, aquilo não dá. Pois, às vezes é uma surpresa, aqui já é uma melhoria da internet. A senhora ficaria então com a internet, televisão e telefone e o telemóvel aqui do seu filho, ficaria tudo em 60 euros e 49 cêntimos. 60 euros? E quanto é que ele está a pagar agora? Diga? Quanto é que ele está a pagar agora? Atualmente, por ter estes serviços todos em separado, está a pagar aqui aproximadamente, também isto filmes normais, senhora Dona Almira. Sim. Com o seu marido e a senhora e o seu filho podiam ver e passaram... O homem, há tão internet que você está a dizer, hein? Dá melhor aqui. Os filmes, se ele os puser, o meu homem se os puser, dá melhor, hein? O homem fala com o meu filho e diz-lhe para mudar, hein? Então, mas em caso, o seu esposo está em casa e com este... Já, assim o meu homem fala com o meu filho, assim ele fala com o meu filho. E tudo bem, senhor Dona Almira? Está bem, senhor. E como é que o senhor se chama? Jorge Simões. Pronto, senhor Simões. Ah, então fazia o favor de telefonar a essa hora. Muito bem, então aqui por volta das 8h45 eu volto a ligar, tudo bem? Se fizer o favor, que assim eu já explico ao meu homem, e se eu não souber dizer bem, o senhor Simões diz-lhe. Lembra um chale negro que a mãe tinha, o mesmo que usava a sua mãe. E mais tarde este me agasalhou também. Chale com que a mãe cobriu o rosto, para esconder angústias desta vida. Chale companheiro na alegria e no desgosto, que não cessou a tarefa pretendida. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Chale negro, tanto bem que este me fez. Quando o dia se mostrou sombrio e o vento soprou sem compaixão, esse chale negro se envolveu e me cobriu nessas horas de martírio e aflição. Chale que nunca será esquecido pelo amor e bem que este me fez. Manto de ternura de um lindo tempo vivido, o que me dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Chale meu, tanto bem que este me fez. Mãe, que com teu chale me cobriste e eternos carinhos tu me deste. Pago tudo o que por mim fizeste. ter esse abrigo outra vez. Sai-me tanto bem que este me fez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Ora então, são 11 horas e 38 minutos e estamos a menos de meia hora do fim do nosso programa. Ora então, eu tenho aqui um disco pedido da parte de Madame Brites para seu amigo Alexandre, que é da parte da sua irmã Raquel. E então, um bom dia e vamos ouvir então esta música. E espero que seja do agrado dela, Tony Carreira. Sim.

mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Esse retrato tão querido, tão velhinho e poído, que minha mãe me deixou. Ao morrer disse-me ela, toma lá, esta é aquela que por ti tanto chorou. Essa mulher tão querida, que para me dar a vida, a sua vida perdeu. Meu Deus, vos peço a rezar e para recompensar, dá-lhe um bom lugar no céu. Ainda me deixaste o teu retrato por ti. Ainda me deixaste o teu retrato por ti. Amores que amei loucamente. pra poder amar. Pois é, meus amigos, assim cheguei ao fim da minha missão da música e a vossa. Ora, então estarei cá na sexta-feira, se Deus quiser, e espero que vocês tenham passado uma ótima manhã na nossa companhia, e então espero que tivessem gostado da música e de tudo. Há sempre um erro, isto é aquilo que a gente faz, mas ninguém é perfeito na vida. Ora, então, espero que vocês passem uns ótimos dias até sexta-feira. Façam cuidado, que há muita chuva. Façam cuidadinho com as gripes e tudo. Cubram-se bem. E bom apetite a todos. E então, eu vou-vos deixar com a RTP Internacional para ouvir algumas informações de Portugal. E desejo-vos um ótimo dia e bom apetite a toda a gente. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Facilita.